Vamos lá, Poncho Elias, trilogia da saudade. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro. Bota pra cima, meu DJ. Aí, Júnior Monteiro. Essa não, covarde. Acenda o pavio. Sim, sucesso. Como é que é, mosqueiro? Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa. Bora, minha rainha, bora, Lucy. Se apaixonar, tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. O teu beijo pegue e não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone, já quer virar. E a sofrência. E você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me largar. Você chegou. Você chegou. Você chegou, trilogia. Aqui no Point do Elias. Me ganhou e não quer me levar. Alô, Júnior Monteiro. A trilogia da saudade chegou. Sucesso. Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa. Cuidado pra não se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. O teu beijo pegue e não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone, já quer virar. O que é? E você chegou e de repente me fez. Marcelo Luciano, Paredão Flex, um abraço pra você. Aqui comigo, garoto. Aqui. E de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou. E de repente me fez chamar. Mais nova, nosso parceiro Josiel da banda Bicic. E de repente você chegou. Me ganhou e não quer me levar. E a sofrência. Bora, mosqueiro. Ponte de Elias, Júlio Monteiro. Júnior Monteiro. Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica milu e milu, me iludindo. E eu fico nu, pá caindo. Cê fica milu e milu, me iludindo. E eu fico nu, pá caindo. Marcelo Luciano, Paredão Flex, chamando a avisar que dia 10 de novembro é lá no Beach House, aniversário da dona Mariane, Paredão Flex. Banda 007, a trilogia.

Luci, saudade! Se ela não voltar, sofrimento amargo. Coração. Ei, filho, tu não tem coragem. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou. Banda 007. Seu polícia, que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no trato. Boa trilogia, como é que é? Manda multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela vai curtindo de moldão aqui no Ponte de Elias. Nossa domingueira top da saudade. Coração em pedaço. É a primeira de muitas que virão. Compreenda, por favor. A gente mora, vem. Vem curtir a trilogia. Vai virar, vai virar. DJ Júnior Monteiro. Júnior Monteiro! E aí? E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu. DJ Júnior Monteiro. E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. E agora? Agora sou eu quem chora por você. É você, é? Agora sou eu, volta vem me ver. Agora sou eu, quem chora por você. Agora sou eu, volta vem me ver. Eu te amo. Vem dançando, vem curtindo, trilogia, aqui no Ponte do Eli. Quando o DJ tocar esta linda canção. Alô, Júnior Monteiro! Você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Oi! Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar. Ah, ouvindo esta canção tão linda, apaixonar. E aí, como é que é? Oh, oh, oh, oh, quero melodia da... Peço pro DJ tocar um pouco esta canção. Esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero ficar. Oh, oh, oh, oh, quero ser seu amor. Oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sou. Oh, oh. Saudade, saudade, saudade. Essa é da velha guarda, hein? You just know that I love you every time. Qual o Lucy? You just live in my dream. Música linda, linda, linda. You live in my... Bora minha trilogia! And I know you never care just about me. But I'll just say my name. I love you anyway. Je veux de toi, vous avez laissé mon cœur. Je t'aime, I love you, baby. Que l'air le plus de l'amour. À propos, d'un peu de temps, je suis amoureuse. Mais je ne sais pas encore si vous voulez l'amour. Bora curtir! Sei que as rosas vão florir, enfatizar e colorir nossos sonhos de ilusão. Meus caminhos e o meu sol serão os seus. Diga-me, já tem I love you, se você me ama de longe, longe de você, eu vou te dar carinho. Bora ver a trilogia. Amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. Alô, Júnior Monteiro. Meu bem, eu te amei, eu me entreguei ao seu amor. DJ Júnior Monteiro. Sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual ao teu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. Égua da música. Agora você não liga pra mim e faz. Olha a trilogia, Ponte do Elias. Que eu te quero e me apaixonei. Alô, Lucy! Você quebrou, fez chorar. só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você quem me encantou. Agora você não liga pra mim e faz não entender que eu te quero e me apaixonei. Vai, Dani! Você quebrou. Beijão pra você. Fez chorar meu coração. Nossa seguidora oficial da trilogia. Valeu! Trilogia chegou! O meu amor já chegou! Júnior Monteiro! DJ Júnior Monteiro. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou, ela veio pra ficar de vez comigo. Trilogia da Saudade. Dizendo que eu sou o seu amor, e que sobrou demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. Bora, Murilo. O meu amor já chegou. Solta a fumaça, garoto! Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou, ela veio pra ficar de vez comigo. Dizendo que eu sou o seu amor, e que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou. Toma conta de mim, ela veio pra ficar. É tão bom amar. De repente eu me vi tão só, sofrendo sem o meu amor. Mas agora tudo já passou, o pesadelo acabou. Olha que a trilogia chegou aqui no Ponte do Elias. É todos os domingos, é aqui a nossa domingueira. A domingueira mais top da Ilha de Mosqueiro. É aqui, é aqui.